Confiando no meu Senhor, eu não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real. Se o mal me vem tanto faz, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, ele é meu rei. Agora sou feliz, como sou feliz. Cristo me salvou, vencedor eu sou. Se o mal me vem tanto mais, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, ele é meu rei. Sou feliz, como sou feliz. Cristo me salvou, vencedor eu sou. Se o mal me vem tanto faz, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, ele é meu rei. Yeah.